criada em Fortaleza. Ao me apaixonar por ele, foi grande meu desengano. Vencido pela saudade, procurei em toda a cidade, no centro-oeste goiano. Oh, oh, oh. Depois eu não entro em casa, você já sabe por quê, né? Dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Procurei minha paixão na querida Itajá, em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Porá. E o verde já tá aí na Belândia e Caiapônia, do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, Alagoas e Bitânia. Fala, Marinho! Consegui falar! A você, amigo! Não tem mais nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Em Itarumã passei, em Jussara ouvi notícias dos olhos que eu adorei. Em Bom Jardim